Nós recebemos o alerta por volta das 7:10 da tarde. Ele, quando chegou à habitação, já ao acender, ao ligar a luz, notou qualquer coisa fora do lugar, mas continuou a vida normal. E ao acender o gás para começar a preparar o jantar, assim que ligou o isqueiro para acender o gás, deu-se uma explosão e a cozinha entrou logo a arder completamente devido à fuga de gás que existia na botija que lá tinha dentro. Nós, o nosso alerta, 7:10 da tarde, deslocámos para lá 6 viaturas e 19 homens, e quando chegámos ao local, a habitação era daquele tabique, madeira, estava toda, uma parte da habitação estava toda já consumida pelas chamas, já estava o telhado a desabar. Confinámos o incêndio àquela parte que estava já a arder completamente, conseguimos ainda evitar que o fogo se propagasse aos quartos da habitação, que foi a única coisa que restou da habitação. Era o único residente naquela habitação? Sim, um senhor aparentava talvez 50 e tal anos, 60 anos, era o único habitante na residência. Ficou desalojado, teve no local a Proteção Civil Municipal, incluindo o seu Presidente da Câmara, que providenciou junto dos familiares para que ele ontem tivesse alimentação e fosse realizado ontem à noite, e hoje iriam de manhã lá tentar resolver a situação para fazer o realojamento do habitante. Portanto, mas ele não ficou ferido? Não ficou ferido, não. Pronto, aquilo, quando começou o incêndio, nós até temos um bombeiro que mora lá, estava mesmo encostado, e ele depois relatou-nos mais. Aquilo foi, confinou, em termos iniciais, naturalmente, à cozinha, deu para tirar ainda muitos haveres lá dentro, nomeadamente motosserras, máquinas de cortar mato e essas coisas, tiraram ainda muita coisa, mas claro, sem água eles não podiam evitar que ele alastrasse completamente a habitação. Hoje, depois de arejar e limpar, possivelmente os quartos terão condições para pernoitar. Agora, o resto da habitação ardeu completamente, a sala, a cozinha, pronto, ardeu completamente, não tem condições nenhuma de habitabilidade.